Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical. E, como sempre, trazendo para você o melhor da música popular brasileira. Procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira. Aquelas músicas que você já não mais ouve por aí, nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. Eu convido você, então, a ficarmos juntos nessa próxima hora, matando saudade de boas coisas, ouvindo boas coisas. E você, que de repente não conhece, muitas dessas coisas que a gente toca aqui não estão na mídia mais, como eu sempre falo. E eu sei que há um certo preconceito de muita gente. Mas, defunto, gente que já morreu, cantor antigo, cantor velho. Mas dispa-se desses preconceitos e mergulhe na emoção da poesia, da melodia. E você vai descobrir que há muita coisa bonita por aí. No nosso programa hoje, eventualmente não teríamos o nosso quadro Brasil Frente e Verso. Mas teremos o nosso Grandes Encontros, com mais um grande encontro hoje. Relembrando mais um grande encontro. Lembrando que você, para entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail, ou, se preferir, por escrito, papo@arquivossonoros.com. Abrindo a parte musical do nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Orlando Silva, Sertaneja, e a composição René Bittencourt. Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse o espaço pra voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar. Na ilusão deste poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar. E onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu altar. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu. A tristeza do teu pranto é mais triste quando eu canto a canção que eu te escureci. E os teus olhos nesse instante brilham mais que a mais brilhante das estrelas que eu já vi. Sertaneja, vou-me embora, a saudade vem agora, a alegria vem depois. Vou subir por essas serras construir lá noutras terras um ranchinho pra nós. Ouvimos com o cantor das multidões, Orlando Silva, Sertaneja, e a composição é de René Bittencourt. Essa música lembra muito meu pai. Meu pai cantava muito, vai gostar muito de seresta, né? E eu acho que assim, é, muito do meu gosto musical eu devo a meu pai, assim, porque conheci muita coisa bonita com ele, principalmente as coisas mais antigas. E como eu falei, né, anteriormente, tem muito preconceito, mas são verdadeiras poesias aquelas letras. É, agora vamos a um pedido que chega de Santos. O Aurélio pede para ouvir com Biafra, Infinito Amor. A composição é do Biafra. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Biafra, do Biafra, Infinito Amor, atendendo ao Aurélio de Santos. Aurélio que fez uso do papo arroba arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Quem também fez uso do papa@arquivossonoros.com foi a Denise de Brasília e pediu para ouvir com Gonzaguinha Eu Apenas Queria Que Você Soubesse. E ela que manda essa música para dizer a sua grande amiga Nina. Vamos então ouvir o Gonzaguinha cantando dele Eu Apenas Queria Que Você Soubesse. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher e que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também, e que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar na sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Se você soubesse que essa criança brinca nessa roda e não teve o corte das novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. Atendendo a Denise Braga de Brasília, ouvimos com Gonzaguinha do Gonzaguinha Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, música que ela mandou para a sua amiga Nina. Denise fez uso do papa@arquivossonoros.com. Na sequência vamos ouvir com Fagner Noturno, e a composição é de Caio Silvio. Há muito me deixou. deste escuro véu. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. São tantas ilusões perdidas na lembrança nessa estrada. Só quem pode me seguir sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. De Graco e Caio Silvio, ouvimos com Fagner, Noturno. Lembrando que para entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários ao programa, pedidos musicais, que você pode fazer de viva voz, basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail, ou, se preferir, pode fazê-lo também por escrito. papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. Na sequência agora vamos ouvir com Jair Rodrigues, relembrar esse grande sucesso do Jair Rodrigues, essa belíssima música do Jair Amorim e Evaldo Gouveia, O Conde. Fantasia de plumas azuis a rolar. E achei em pedaços bem junto à janela meu pinho quebrado por ela, tal e qual sucedeu na canção popular. Bem que eu quis atrás dela sair e brigar, mas depois me lembrei que é melhor ela ir de uma vez e eu ficar. E além do mais, sabes, até morrer eu sou. E onde minha escola for, eu vou. Amor, a gente perde, a gente tem. Amor que vem. Como é que eu posso por ela trocar a emoção de ver Vilma dançar com o seu estandarte na mão? Bate-papo musical. De Jair Amorim e Evaldo Gouveia, ouvimos com Jair Rodrigues, O Conde. Comunicando, Marcos Rangel. Grandes Encontros. No nosso Grandes Encontros de hoje, vamos ouvir de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, Você, com Dick Farney e Norma Bengel. Norma Bengel, que também teve uma carreira nos anos 60 como atriz. Tudo meu, você, que cedo entardeceu, você, de quem a vida eu sou e sei, mas eu serei, você, um beijo bom de sol, você, de cada tarde vão virá sorrindo de manhã, você, um riso rindo à luz, você, a paz de céus azuis, você, sereno bem de amor em mim, você, tristeza que eu criei, sonhei, você pra mim, vem mais pra mim, mais só. Você, você, pada, pada, pada, você, pada, pada, pada, você, um riso rindo à luz, você, a paz de céus azuis, você, sereno bem de amor em mim, você, tristeza que eu criei, sonhei, você pra mim, vem mais. mais pra mim, mas só. O nosso grande encontro de hoje relembrou Dick Farney, Norma Bengel, de Ronaldo Bosco e Roberto Menescal, Você. Vamos ouvir agora uma cantora pouco conhecida, eu tenho certeza que para muita gente aqui está desconhecida mesmo, e que faz parte, eu acho, da nossa missão aqui também, não só relembrar coisas que já não mais estão na mídia, mas também mostrar novos valores. É a renovação da música popular brasileira. Vamos ouvir então com Milena Monteiro, Temporada das Flores, composição do Lenine. Agora Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Milena Monteiro, de Lenine, Temporada das Flores. Bonita a Temporada das Flores, realmente é bonita, né? Jardins floridos, cheirosos, fica a paisagem, o astral fica muito, muito bonito, muito gostoso. E é primavera. Volta mais um pouquinho, está chegando lá. Na sequência, vamos atender a mais um pedido musical. Desta vez, que veio de Goiânia, da Luciana, que fez uso do papa@arquivossonoros.com e pediu para ouvir com Vanessa Rangel, Palpite, a composição da Vanessa Rangel. Ouvimos com Vanessa Rangel, da Vanessa Rangel, Palpite, atendendo a Luciana de Goiânia. Luciana que participa sempre com a gente, né? Luciana fez uso do papa@arquivossonoros.com e fez mais um pedido musical. Ok, Luciana, obrigado pela participação sempre com a gente. E lembrando que a Vanessa Rangel não é minha parente, até onde eu saiba, pelo menos. Vamos ouvir agora com Gilberto Gil, do Gilberto Gil, Menina do Sonho.

que dizer, o que calar, a quem querer. Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinha e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas, que eu luto pra esconder. Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente. É só do coração dizer não, quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer. E quando escutar um samba, canção, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder, eu preciso aprender a só ser. Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinha e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas, que eu luto pra esconder. Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente. É só do coração dizer não, quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer. E quando escutar um samba, canção, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder, eu preciso aprender a só ser. Ouvimos com a Claudete Soares, bela interpretação da Claudete Soares, Eu Preciso Aprender a Só Ser, na composição do Gilberto Gil. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo @arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais ao programa. Na sequência, vamos ouvir Leila Pinheiro cantando Uma Voz no Vento. A composição é de Marcos Viana. Tempo, carinho na alma. perfume e canção. Uma voz no tempo resiste na noite e as lágrimas fogem de ti. Uma voz no vento, uma voz me chama, brisa de amor. Uma voz no tempo, carinho na alma e as lágrimas fogem de ti. E lágrimas fogem de mim e um rio. Ouvimos Uma Voz no Vento, de Marcos Viana, na interpretação da Leila Pinheiro. Vamos ouvir agora com Gal Costa, voz bonita da Gal, sempre voz bonita, né? A Gal tem uma doçura na voz, uma afinação sem limites. Sem... Canta muito a Gal. Ela vai cantar pra gente, do Chico Buarque e do Edu Lobo, A História de Lili Brown. Ouvimos com a Gal Costa, do Chico Buarque e do Edu Lobo, a história de Lili Brown. Caminhando agora para a reta final do nosso encontro de hoje, vamos fechar o programa, como eu sempre falo, com chave de ouro, né? Relembrar uma composição que teve diversas regravações e nem por isso deixa de ser bonita cada regravação dessa música. Segredo, a composição é do Erivelto Martins e vamos ouvir agora na voz da Maria Bethânia. Seu mal é comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é profundo das redes. Segredo é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é profundo das redes. Segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar pra depois condenar. Quando o infortúnio nos bate à porta e o amor nos foge pela janela, a felicidade para nós está morta. Se pode viver sem ela. Para o nosso mal não há remédio, coração. Ninguém tem culpa da nossa desunião. Comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é profundo das redes. Segredo é pra quatro paredes. Não deixe males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é profundo das redes. Segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar pra depois condenar. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical e eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, ouvindo, curtindo aqui essas coisas bonitas que a gente procurou trazer para você, e quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a divulgar a nossa emissora, e quero convidá-los ainda a participar pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S, com suas sugestões, críticas, comentários ao programa. E é isso que vai fazer com que a gente possa melhorar cada vez mais, deixar o programa com perfil do ouvinte. É isso, é esse retorno que nos dá a possibilidade de deixar o programa cada vez mais do seu jeito. E eu quero aproveitar também que antes da gente fechar o programa, para agradecer os e-mails que chegaram com sugestões mesmo, com críticas. E a gente aproveita todas essas críticas também para reavaliar realmente nossa postura, nosso programa em si. Então, agradeço a todos e já estamos chegando em cima da hora de fechar o programa. Vamos ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Não sairá aí, que ainda vem muito mais coisa legal para você. Até lá, fique com Deus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye! É. Bye! Bye! Aham!